2 Salvador, Utah 3152. Autorização Marciano 330, se possível. Autorização, chame o solo 1212 Manor. 219, boa. Salvador, boa noite, Utah 3152. Autorização Marciano 350, se possível, coordenar o 330. Até o 330 autorizado. Até 352, Maceió. 330 está autorizado. Via Beruísque 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Roda 10 com curva esquerda na subida Puca. Após Jamo, após Caju. Aciona 5044. Controle 120, decimal 8. Autorizado, Marciano 330, Perisco 58, Orago, até Aracaju. Saída Puca, Jamo, Aracaju, 5044 no transponder 208, controle. Vai, Centro 52, 62, chama pronto, pushback, acionamento. Chama pronto, 3152. Aeromeia autorizado final LS. Bom, obrigado. Azul 4062, desse manter 2000 autorizado final LS, reduza 1909. Indo para 1909, confirme a instância. Desse manter 2000 autorizado final LS, azul 4062. Para 2000, reporta final LS, o 4062. Diz não, 606. Complexo final LS, torre 118, decimal 95, voo no 606. 606. Papinho? Fala. Geraldo. Abraço pro garoto. O 606. 606, boa noite. Continua a aproximação, reporte baixar pra lá. Já baixou e travou. Sente então, pouso autorizado no zero. 070 graus, 089. Livre, pouso no zero. Segundo centro, bate a deca. Autorizado a chamar o taxi, segundo centro, no 4. Autorizador azul 4062. Chame torre agora, 118 decimal 95, completando o final LS azul 4062. 395, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Está na final de 8 milhas para 10, baixado e travado. 4062, reporta sendo externo. É a porta externa, 4062. Passou externo, baixa travado, azul 4062. Gol 606, libera direito, 129. Direito, 129, gol 606. Aguardando que está livre, azul. Aguarda. Principal após Índia e Alfa, ponte da torre 118, decimal 95, altímetro no 011, agora 1011. Como foi, boa noite, gol no 714. Alfa 1895, agora com 0111, gol 1714, grato para a noite. Fala Salvador, com o nome 06. 06, taxi via Alfa, é portinha da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette para ingresso, com o nome 06. Com 2 a coordenar com a equipe do solo, após a passagem retaguarda Boeing 737 da Gol, está taxiando para o ponto de espera, após o mesmo retaguarda está livre no 62 e chame táxi 3152. Após o 37 da Gol na retaguarda, está 3152, coordena o pushback funcionalmente ao assunto para o táxi. O 4062 no solo aos 31, no direito 219. Direito 219, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite. O azul 4062 livrou e está seguindo o grupo. Boa noite, 4062 da Azul, segue o Boeing 737 da Gol e aguarde antes da Juliette para ingresso. Segue o Gol e mantém antes da Juliette para ingresso, 4062. Boa noite, Gol, 174, tração passageira 410. Gol no 71, livre a linha de decolar pista 10, 080 graus, 089. Autorizando a linha decolar da 1-0, gol 1-7, 1-4. Antes da Juliette, gol no mesmo mês. Guarnição da Juliette para ingresso. Portão 612 e aguarde apenas o início do táxi do repouso da TAM. A gente vai aguardar a Juliette para ingresso, aguardando a liberação do aeroporto. Agora tá, acho que tá 31952, 137 a bordo. São 2 horas e 5 minutos no meu, ganhando um pessoal. S14. Cuidado, pátio principal após Índia e Alfa, considera a torre 118-95, altímetro no 011, 1011. Então, bom voo e boa noite, 131-52. Boa, boa noite, 1895 com a torre Índia e Alfa, tá? 231-52. Após o Airbus da Tango, no 606, vai ingressar via Juliette, prosseguir portão 612, gol no 606. Sente após o Airbus da Tango, ingressa via Juliette para o 06, gol no 606. Salvador, 3152, se aproximando do ponto de espera da 10, já está pronto. 3152 autorizado, a linha de decolar pista 10, 060 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, 3152. Michel Bolsola? Eu vou no 896, para João Pessoa. Boa noite, 96, prepara a fuga, transição Caju. Tá pronto, copo. Chegou. Eu não sei como... 2 aos 40, 1208, bom voo. Obrigado, tenha um bom dia, 3152. João Pessoa? Bom dia. 896, João Pessoa, 370, nível autorizado, via para o Whisky 58 até Recife, após direto. Colada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Puca, Jamo, após Caju. Aciona 5064, controle 120, decimal 8. 370, João Pessoa, 258, João Pessoa, Puca, Jamo, Caju, 5064, controle 120, decimal 8. Então 10, chame pronto, boa noite, 964. Tamo lá. Obrigado. Estaciona 4, chama Recife agora, frequência 126, decimal 85. 126, 85, 152, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 126, 85 com Recife agora. Bom dia, 3152. 896. Coordenação, Cleito do Solo, Golo 896. Livre iniciar em coordenação e vai tratar a aeronave até o través do portão 8, quando aí sim poderá acionar e taxiar para o meu Sprox, ok? Chame pronto para o táxi através do portão 08, Golo 896, em coordenação. Tower 0924, boa noite, Alstant, level 1. Boa noite, Portugal 024, stand by 1 minute, call. Stand by Portugal 06, autorização Campina Grande. Salvador 06, agora de cobra número 2, prepare a Pucas e Pá. Guardando o quadro, 06. Solo Salvador, bom dia. Base do Alpha X-Ray X. Bom dia, prossiga. É só para informar que eu vou fazer o teste do ELT aqui na aeronave, caso apareça o sinal aí. Gente, confirme, vai iniciar agora o teste? Afirmativo, nesse minuto. Aguarde apenas um minuto para a coordenação. Eu aguarde autorização para iniciar o teste. Ok, aguardo. contact voo 1896, 122. Alternado Maceió, 2 horas e 20. Meia parte principal após Índia e Alfa, considerando no 0 Torre 118-95, altímetro no 0 no 1, tenha um bom voo e boa noite. Parte Índia e Alfa, considerando 295, boa noite. Fala, Gol 9606, pushback acionamento, ponte 62, aguardando a autorização. Você está pronto, copia, Gol 9606, vai apenas copiar, aguardando a autorização para o pushback. Copia, o 9606. 06, Campina Grande, 390, está autorizado, via Pesolo 10, até Neuma, após Neuma direto. Roda 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5065, controle 120, decimal 8. Rono 606, autorizado 390, Pesolo 10, Neuma, Campina Grande, decola 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 5065, transponder 120.8, controle, e está pronto para o estacionamento. Meia dúzia, Rono 606. Da Puca, Jamo, após Zipar, ok? Puca, Jamo, Zipar, Rono 606. Livre no 62, chame táxi para o 606. Está livre, o Bush, chamar a táxi no 606. Portugal 024, clear to Lisboa, port level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, then Upper November 873 until Intol position, after Intol according flight plan route, departure from 1010 after departure left turn, Puka departure, Papai inform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition. Score code 5066 and control departure frequency 120.8. In Portugal, 024 is clear to Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 until Natal, then upper November 873 until Intol, then in flight plan. Runway 104 departure, after takeoff left turn, Puka departure, Zipar transition. Squawk 5066 and departure frequency 120.8. Portugal 024. Direct 4X, standing 11, comma right, push and start, Portugal 024. On sound 11, we'll call you for push and start, Portugal 024. Boa noite, Gol 1994, autorização Maceió, informação Charlie. 94 Maceió, nível 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago, direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5062, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Maceió, Peruíque 58, Orago, DCT Maceió. Decolada 10, com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5062 no transponder, 1208 é o controle, Gol 994. Correto, Gol 994, portão 3, chame pronto, puxa back, funcionamento. Camará. Você é eco na escuta do solo? Alfa, é eco na escuta. Ok, Franchisa, continue aguardando a autorização, estamos verificando aqui a possibilidade de efetuar o teste junto à Salva Aero, que aguarde autorização, Alfa X Eco. Ok, fico no aguardo. Chamar o controle? 08 aos 10, bom voo. Obrigado. Eu tenho Fortaleza para o Bateu principal após Índia e Alfa, considero no 0, torre ano 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, tomou voo e boa noite, voo no 606. Alfa, Bateu de Alfa, 295, considero milhão de altímetro no 606. Trip 5556, Coca Identity, descendo mantendo 2000 via Maria Arrival, expect ILS X3 runway 10, altimeter 1011. Yeah, direct two taps, trip 5556. Seu pés do Elch? Mas fomos informados que só poderá realizar o teste em coordenação com o DRMCC em Brasília. E foi passado o número para que o senhor ligue e solicite o teste, ok? Ok, e agora também só na próxima hora, porque só posso fazer dentro dos 5 primeiros minutos de cada hora cheia. Afirmativo, vamos para a cópia do número? Afirmativo, pode passar o número. 61 é o DDD, 3365-2964. 61 é o DDD, 3365-2964. 3365-2964. 3365-2964, ok, muito obrigado. Claro. Oi Salvador, boa noite, vou no 606, próximo estado da 10, pronto. 606 autorizado, a linha de decolagem está 10, 080 graus, 612 nós. Presta a linha de decola, torna 0, vou no 606. 206 decolou aos 15208, bom. 208, obrigado, 1006. Salvador, voo 9994, puxa estacionamento 203. 06, Napuca. Boa noite, contato, sou material 390, aceita Puca, Jamos e Pá. 390, Puca, Jamos e Pá, igual no 606. Salvador, boa noite, 3520, boa noite. Desça e mantenha a altitude de 3000 na chegada à mar e guarde ali a X-Ray, ajuste no 09, acione a identificação. Identificou a 3000 metros na 09, chegada à mar, direto em quilômetro na 0, autoriza da frente do ATAP. Autorizado, direto ATAP. Direto ATAP, obrigado. 1896, chame Recife, 126, decimal 85. 85, boa. Boa. Trip 5556 após ITAP Voiduna, autorizado final aliás.